vê que tu vai te pensar o samba. Cadê aquela nega? Conta outra, miséria. Nada. Fica besta da mulher correndo, dizia o rei. Vamos quebrar.